Rádio Estação, pioneirismo e credibilidade. Semanas de Comunicação Estácio Nova Friburgo. Olá, eu sou a Paula Matos. E eu, Felipe Basílio. Começa agora um raio-x da Semana de Comunicação, realizada entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro, na Universidade Estácio de Sá, Nova Friburgo. E no programa de hoje você confere os principais detalhes deste evento que movimentou os cursos de jornalismo e publicidade. Você está ouvindo Rádio Estação. Na abertura da Semana de Comunicação, o tema foi produção audiovisual. O publicitário Marcos Paulo abordou os desafios e as dificuldades de conquistar uma oportunidade no mercado de trabalho. A reportagem é de Gustavo Vidal. Na abertura da Semana de Comunicação da Universidade Estácio de Sá de Nova Friburgo, o publicitário Marcos Paulo falou aos alunos da universidade. Dentre vários temas, ele abordou o início da carreira. Comecei minha carreira, foi uma oportunidade que eu tive de fazer um estágio, tá? E daí eu fui conhecendo outras pessoas, né? E a coisa foi se envolvendo, eu fui indo pro caminho da edição de vídeo, né? Dessa parte de produção, mas tudo começou com um estágio, uma oportunidade que apareceu pra mim, né? Mesmo pra ganhar pouco, mas eu acreditei ali, fui, e assim eu comecei nesse mercado. Marcos Paulo disse o que é preciso para quem quer iniciar a carreira. Eu acho que é força de vontade, é correr atrás, é procurar as oportunidades, porque existem oportunidades, então é procurar mesmo as oportunidades na cidade, fora daqui, e estudar um pouco, né? Conhecer, ver a carreira que você quer seguir, né? Começar ali. Você quer trabalhar com vídeo, você vai procurar vídeo, enfim, é começar. Acho que aí mesmo é começar. O palestrante abordou a importância da faculdade para a formação do profissional. Me deu segurança, essa é a palavra. Me deu segurança para enfrentar o mercado, né? enfrentar os clientes e mostrar mesmo que eu sou capaz de fazer. Marcos ainda fala da importância de procurar novos mercados. Eu acredito muito na internet como um novo mercado, cara. Eu vejo ali uma possibilidade grande de você trabalhar, de atingir muita gente e de mensurar o resultado que aquilo dá, cara. Porque você bota um vídeo no YouTube, você sabe ali, né, de acordo com as visualizações, você vê se aquilo dá certo. E você confere agora um clipe com os principais momentos da palestra. Eu me formei aqui em 2010, né? Eu já trabalhava com propaganda já há um tempo já. Hoje eu acredito que eu já trabalho com propaganda já mais ou menos 15 ou 16 anos que eu trabalho em Friburgo com publicidade, né? E é o maior prazer estar voltando aqui, né? Que eu cheguei aqui na Estácio trabalhando para os outros, né? Sem formação, sem ser um publicitário, sem ter nenhuma formação técnica, né? E hoje eu estou voltando aqui formado. Hoje eu sou empresário, tenho uma produtora de vídeo, né? Já desde 2011. Eu comecei como designer numa gráfica rápida aqui em Friburgo, né? Eu estava fazendo uma época, tinha um curso técnico de processamento de dados em Friburgo, e eu comecei lá e acabou rolando um estágio, né? Para ganhar assim, mixaria. E foi para trabalhar numa gráfica rápida. E lá eu fui conhecendo, fui aprendendo, fui me dedicando, fui indo para a área de design, fazendo logomarca, vetorizando, né? Eu fui trabalhar na Groove, lá foi uma escola, né? Porque lá a gente eu tinha acesso aos melhores equipamentos, livros, mas sempre partiu muito de mim, né, aprender. Hoje, como diretor da Montanha, eu tenho muita dificuldade de profissionais na área, né? Eu acho que falta aqui um pouco em Friburgo essa parte de formação técnica, né? A gente não encontra aqui. Mas, por outro lado, hoje é muito fácil de aprender. O YouTube, cara, é uma escola. A maioria das coisas que eu sei hoje eu aprendi no YouTube. Boa noite, eu sou a professora Aline aqui do curso de jornalismo, né? O que você acha para alguém que decide empreender, o que que ele consegue absorver dentro da universidade e o que ele não consegue? Qual foi sua maior dificuldade nesse sentido? Eu acredito que aqui ele vai te dar os caminhos. Você vai ter a mídia, você vai ter criação, você vai ter produção. Agora, vai depender só de você para onde você quer ir. Quer saber as notícias da Semana de Comunicação? Acesse as informações em www.secomnfestacio.blogspot.com. A televisão foi destaque na palestra da jornalista Marcela Lima. A profissional analisou o mercado de trabalho em emissoras de TV e os bastidores da reportagem. Confira mais detalhes na entrevista com a repórter da InterTV, Serra Mar. Marcela, muita gente tem dúvida da participação, da posição do repórter diante das câmeras. Queria que você explicasse pra gente o que o repórter precisa fazer para transmitir a mensagem, para que o telespectador consiga compreender, não ficar nenhuma dúvida. Primeiro de tudo, o repórter precisa saber o que ele tá falando. Ele pode não ser um especialista naquele assunto, mas ele precisa ter uma boa apuração, uma apuração rigorosa. Ele precisa compreender aquele assunto para que ele possa transmitir com clareza, objetividade e da forma mais simples. Porque quando você faz um material para televisão, você faz um material para ser visto e para ser ouvido. Então o telespectador, ele não tem a possibilidade de, por mais que tenha internet, ele possa ver esse vídeo depois, mas na hora ele não pode, vamos voltar aqui na televisão para ouvir de novo. Então assim, você tem que compreender aquele assunto para fazer o texto da forma mais simples para que o seu receptor consiga entender sem nenhum ruído. E você já passou por vários veículos de comunicação para descobrir esse meio termo entre texto, voz, imagens, para poder casar isso tudo e montar a matéria que o telespectador vê em casa. Como que você busca encontrar essa linha tênue entre esses três itens? Como eu te falei, né, uma apuração muito rigorosa. O jornalista, ele tem que... vou utilizar uma comparação que um professor meu já utilizou. O conhecimento do jornalista é um lago muito extenso e raso, né? Ele tem que saber um pouquinho de cada coisa, ele precisa ter um conhecimento, ainda que muito pequeno, mas um pouquinho de cada coisa. A questão da voz é muito importante. Desde que eu comecei a trabalhar com telejornalismo, eu fiz acompanhamento com fono. Agora eu parei durante um tempo, mas essa questão da impostação da voz, a melhor forma de falar, é muito importante para quem quer trabalhar nesse meio. E a questão da imagem. Quando eu chego num lugar, eu já imagino o que, que eu posso explorar dali em termos de imagem e vou escrevendo uma frase ou outra, que eu não consigo elaborar o texto ali. Eu preciso sentar na frente do computador, pegar o tablet para poder concatenar as ideias. Mas ali no trabalho eu já consigo elaborar algumas frases e, diante disso, eu já peço para o cinegrafista para ele fazer a imagem junto com uma imagem que possa atender aquele meu pensamento, aquela ideia, aquela frase que eu elaborei ali naquele momento. Hoje, o que é a Marcela Lima no jornalismo e quais são as inspirações da Marcela Lima no jornalismo? Bom, o que é a Marcela no telejornalismo? Eu sou uma aprendiz, uma pessoa que está começando, eu tenho 2 anos de formada, tô aí caminhando, cada dia mais apaixonada pela minha profissão, aprendendo mais, cada dia mais apaixonada. E a segunda pergunta, em termos assim de profissionais, tem alguns profissionais que me inspiram e eu tenho as minhas motivações. Eu acho que o jornalismo, ele é uma profissão que você com um papel social muito importante, né, uma responsabilidade muito grande, de informar, uma missão. Essa missão eu acho ela muito nobre, ela me inspira. E tem profissionais que me inspiram, como Lúcia Hipólito, Maria Beltrão e muitos outros por aí que me vieram. Essas duas me vieram à mente agora, eu gosto muito delas. Que um aluno não pode deixar de ter para seguir carreira de jornalismo? Ele precisa ter muita cara de pau, ser muito persistente, ser apaixonado, porque a gente sabe que é uma profissão que é muita ralação, entendeu? Você tem que ser dedicado, você tem que ser curioso, você tem que querer saber sobre tudo, tudo. Você tem que falar, poxa, você não pode ignorar nada. Nunca subestimar nada, nenhum conhecimento, não ter preconceito, isso é muito importante. Ter essa sede de conhecimento, essa vontade de querer saber sobre as coisas, de buscar. E mais importante, de querer passar isso adiante, né? Ouça os momentos mais marcantes desta palestra realizada na Semana da Comunicação. Eu tô no mercado tem 2 anos. Eu me formei em janeiro de 2011 e comecei a trabalhar em maio de 2011 em telejornalismo desde outubro de 2011. Acabei de fazer 2 anos de telejornalismo. Tenho uma experiência pequena, mas é uma experiência intensa, porque jornalismo é intenso. Eu comecei ali na TV Viçosa, foi ali que eu fiz o meu primeiro off, a minha primeira narração foi péssima. Eu achava que eu não tinha jeito pra coisa e acabei persistindo, e hoje eu tô aí trabalhando com isso, fazendo o que eu amo. Logo que eu me formei, eu trabalhei 1 mês com redes sociais, foi o trabalho mais difícil que eu fiz na minha vida, foi o trabalho mais difícil que eu já passei por rádio, web, TV, impresso, e redes sociais foi o trabalho mais louco que eu já fiz, porque na época eu fazia 4 postagens pro Facebook, 4 pro Orkut, e 10 pro Twitter, e eu atendi uma empresa de cosméticos, uma empresa feminina, e eu tinha que linkar com atualidades, com moda. Surgiu a oportunidade de eu ir para a TV Gazeta, no Espírito Santo, que é afiliada da Globo lá. E eu fui com a cara e a coragem, com a minha experiência de TV Viçosa. E fui lá. E aprendi também muita coisa. Fiquei lá 1 ano e 4 meses. Eu sou apaixonada por esporte. A minha relação com o esporte começou há muito tempo. Eu já fiz várias modalidades. Na faculdade eu lutei 3 anos taekwondo. Meu primeiro trabalho, um dos meus primeiros trabalhos lá foi como assessora de imprensa da Liga Esportiva. Não acompanho tanto, né? Sou como muitas mulheres, né? Não acompanho o futebol, não entende de futebol, mas eu, como sou apaixonada por esporte e amo fazer matéria de esporte, eu falei, cara, eu vou fazer. Eu cheguei à conclusão de que, para fazer uma matéria de esporte, quem não entende, cara, é apuração. Apuração é tudo. Você apura, você faz. Logo que eu cheguei na InterTV, eu fui fazer matéria lá no Raul Sertã, que sempre dá problema, sempre tem gente esperando horas para ser atendido, muito sofrimento. Nessa ocasião, tinha uma pessoa aguardando por uma cirurgia, mas não tinha especialista para fazer a cirurgia. Os meninos entraram no Raul Sertã, um hospital público, entraram com celular para falar com essas pessoas. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. É isso aí, Paula. E a paixão pela fotografia também foi um dos assuntos da Semana de Comunicação. Carlos Mafor salientou a importância de buscar o conhecimento dentro dessa área. E muito interessante, ele também revelou aos estudantes as dicas para fazer sucesso neste mercado cada vez mais competitivo. Carlos Mafor atua na área de fotografia há 2 anos e ama o que faz. O profissional participou da Semana de Comunicação da Universidade Estácio de Sá, Nova Friburgo. Formado em Letras, chegou a dar aulas, mas largou tudo pela nova profissão. Para ele, a fotografia é uma paixão. Eu comecei a perceber que a fotografia era importante a partir do momento que eu estava já um tempo estudando web design. Então eu sempre quis trabalhar com uma coisa que me desse liberdade e eu vi que o web design estava me prendendo muito, eu ia ficar muito na frente do computador. E como eu já via muita foto nos livros de edição de Photoshop, depois que eu descobri, eu não parei mais e aí eu comecei a largar emprego. Durante a palestra, mostrou o primeiro trabalho como profissional. Meu primeiro trabalho foi Esquadrilha da Fumaça, 192 anos de Friburgo, eu acho. A Esquadrilha veio e aí na época eu consegui a primeira parceria, que foi com o Canal Flagra. Segundo ele, além do fotojornalismo ser o tema que mais exige trabalhar o lado fotográfico, é a área de maior paixão. O palestrante citou Steven Spielberg como principal inspirador nos trabalhos de fotografia. O Steven, ele tem uma coisa que é muito incrível, a capacidade de se adaptar. Você pode ver que tem um filme, um dos clássicos dele, do Barão, que aí passa por Guerra dos Mundos, passa por Jurassic Park e até por fatos históricos, como a lista de Schindler, que é o meu preferido dele. Então é a capacidade de se adaptar. O fotógrafo, principalmente o repórter fotográfico, ele tem que se adaptar a qualquer situação que surgir. Paula Matos, para a Rádio Estação. Saiba mais sobre a palestra de Carlos Mafor no clipe produzido pelo Núcleo de Comunicação Social. Bom, fotojornalismo, para mim, é a minha maior paixão. Eu sou repórter fotográfico com registro na FENAGE, ARFOC. Eu quis tirar isso tudo porque, de vez em quando, eu ia para o Rio. O fotojornalismo é a área assim, que mais me motiva. Ter muita paciência para fotografar e esperar esse momento magnífico, que é a hora que parece que a pessoa não estava dando bola para o fotógrafo, não estava olhando. Eu sou um cara extremamente paciente, extremamente perfeccionista, e saía realmente frustrado quando eu ia para casa e não conseguia fazer a determinada foto. Teve 2 vezes mais ou menos que eu saí e não consegui fazer a foto, até pela distância, às vezes muito carro passando. Eu comecei trabalhando com o Canal Flagra e a partir do Canal Flagra eu consegui muitos contatos de produtores. Todo mundo me pergunta, como que você pega as fotos das pessoas em festa? Você tem que esperar 1 hora, 2 horas de festa para que você consiga que as pessoas se soltem. Você tem que gostar muito, assim como qualquer profissão que você vê um grande chefe de cozinha se destacar, que você vê um grande engenheiro, que você, enfim, todo ramo, toda produção, tem como você sobressair simplesmente fazendo o seu melhor. Tem um pilar de criatividade, porque ser fotógrafo não é enxergar, é ver. Você tem que realmente se preocupar com o olhar, se preocupar com o que está acontecendo. No momento que você estiver com uma câmera, procure não falar muito, estude muito. Todo mundo fala de câmera, todo mundo fala de equipamento, todo mundo fala de flash, de lente, e esquece de desenvolver criatividade. E o álbum de casamento registra os momentos mais importantes na vida de um casal. E, Paulo, um dia vão registrar o seu. Tomara, né, Felipe? Espero mesmo. Afinal, o que é preciso para fazer este trabalho com eficiência? Quem vai contar pra gente é o fotógrafo Adriano José, que abordou este assunto durante a semana de comunicação. A noite foi dedicada à fotografia. Adriano José participou da semana de comunicação e abordou o tema foto publicitária. Profissional que atua há 22 anos no ramo, conta como começou o interesse nessa área. Fiz um trabalho e eu gostei do que eu fiz e a pessoa que recebeu gostou também. Eu falei, cara, isso aí é um mercado, talvez isso vá me ajudar. E nessa busca de suprir uma necessidade que tinha, que era a falta da grana, eu descobri que eu estava fazendo o que eu mais gostava de fazer e até então nunca tinha pensado, tinha ido por outros caminhos. Esse foi um momento importante, eu devia ter uns 17, 18 anos aí, mais ou menos. Ele comentou as inspirações para atuar com a fotografia. O que me move é a vida. Assim, eu adoro ser humano. E eu sou um apaixonado, sabe, pelas ligações entre eles. E eu não consigo entender, às vezes, isso, então isso me aguça muito mais. E o casamento é a festa social mais importante que tem. A expectativa da noiva em entrar no altar é algo tão, sabe, sublime, romântico. Então, assim, ele não é a inspiração para o meu trabalho, mas eu entendo que o meu trabalho surgiu para fazer isso, é diferente. Eu me inspiro com a luz é que é a minha maior fonte inspiradora. O palestrante deixou um conselho a quem deseja ingressar nessa área. A primeira coisa é que um profissional possa subsistir sem ter conhecimento, sem estudar, sem trabalhar. Como eu falei há pouco tempo atrás, eu acho que é 90% suor e só 10% dom. A segunda coisa é que ele realmente seja apaixonado por isso. Porque se ele não for apaixonado, não vai ser um fotógrafo publicitário bom, entende? Ele vai realmente fazer aquilo por um tempo curto da vida, vai atrapalhar os outros tantos, né? Porque ele vai terminar tirando o emprego de alguém e não vai fluir. Agora, se você realmente quer isso, é apaixonado por isso, vai ter que enfrentar algumas barreiras, enfrentar algumas dificuldades, mas ele vai ter a ferramenta que é o conhecimento para sobrepor as dificuldades e tocar para frente. As coisas vão acontecer. Paula Matos para a Rádio Estação. Os principais momentos desta palestra você confere agora. Sou fotógrafo publicitário, trabalho com casamentos, com moda. Eu adoro falar que eu sou fotógrafo tupiniquim. Aquele cara que faz qualquer coisa, até velório. Tenho pelo menos 5 velórios fotografados na minha carreira. Hoje o fotógrafo ele tem um pouco de liberdade. Mas essa liberdade faz com que você possa receber um trabalho com antecedência, né? Que eu fotografei hoje a CTH, que é uma fábrica de bolsas aqui, conhecida como Coach. A agência que foi a fábrica de ideias me passou uma foto e queria que a gente fizesse uma projeção em cima da modelo. E ele tinha uma referência visual de um trabalho que foi feito por uma outra empresa fora. E sempre vem uma referência visual de um trabalho feito por alguém fora. Você precisa de um negócio chamado inspiração. E eu sou um cara que chora, meu irmão. E a luz me encanta. E é sobre luz que a gente está falando aqui. A gente não está falando sobre nada além de luz. É isso, fotógrafo é inspiração, é paixão. Publicidade é um pouquinho mais do que isso. Porque além de inspiração, de paixão, você tem que se ater a conceitos. Um colega uma vez me chamou para fazer o casamento dele, foi muito maneiro isso. Eu chutei o balde, cobrou o que eu nunca imaginei que ia cobrar sobre um trabalho. Ele falou assim, eu pago, dá para dividir em 5. Quando ele que me pagou, eu contratei outro fotógrafo de casamento e fui para esse trabalho. Aí quando a noiva estava entrando, né, foi uma Anchieta, eu nunca vou esquecer disso. eu percebi uma coisa magnífica, que aquela passarela que estava sendo usada na igreja era igual a uma passarela de moda. Eu falei, tô dentro. Eu descobri uma coisa assim fantástica, é que todo o meu universo de moda estava contido na maior ou no melhor evento social que existe hoje no planeta. Nada se compara a um casamento. Se eu não sentir, se eu não estiver junto com a noiva, se eu não participar da pista de dança dela, sabe? Aí não rola pra mim. Tem casamento que o cara me contrata, assim, eu já fiz casamentos de menos de R$1.000, não que eu cobrei o casamento inteiro. E já fiz casamento, assim, nas casas de festa mais badaladas do Rio. Paula Matos, você sabe o que é live marketing? Não sei, mas espero descobrir. Afinal, esse vai ser um dos assuntos mais destacados no próximo bloco. E ainda tem mais. Você confere os detalhes da propaganda pós-digital e o lançamento do programa de estágio do jornal A Voz da Serra. O que é muito interessante. E além disso, você vai entender o universo dos carros e da criação de games em 3D. Fique por aqui. A gente volta já já. Estamos apresentando Semana de Comunicação da Estácio Friburgo. Você se julga criativo? Tem milhões de ideias? Esse é o perfil do futuro publicitário. Faça agora mesmo o curso de publicidade na Estácio Friburgo. No laboratório da Sapiens você terá a chance de viver o dia a dia de uma agência. Publicidade é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Rádio Estação e ponto final. A Estácio oferece para você ensino à distância, um modelo de ensino multimídia, material didático impresso, aulas teletransmitidas ao vivo, que podem ser assistidas em um dos mais de 50 polos da Estácio ou pela internet. Ela oferece também um ensino à distância semipresencial. Junte a estrutura dos cursos presenciais e a flexibilidade dos cursos à distância, ideal para quem tem pouco tempo, mas não abre mão da convivência do mundo universitário. Ligue e informe-se, 2525-1500 ou acesse www.estacio.br. Venha estudar a administração na Estácio. Durante o curso, você adquire conhecimentos para solucionar complexos problemas da administração de negócios. Pode atuar no gerenciamento de pessoas, recursos materiais e assuntos relacionados às finanças. Você poderá trabalhar em organizações dos setores público ou privado. Estará apto a prestar assessoria e consultoria nas áreas de recursos humanos, marketing, organização de eventos, recursos financeiros, produção, sistemas e métodos. Administração é na Estácio. Venha estudar jornalismo na Estácio Friburgo. A melhor equipe de profissionais e modernos laboratórios vão colocar você por dentro do mundo da TV, mídias sociais, fotografia, rádio e jornal. Parceria exclusiva de estágio com a InterTV. Venha fazer parte do melhor curso de jornalismo do estado. Inscrições abertas no site www.estacio.br. Voltamos a apresentar Semana de Comunicação da Estácio Friburgo. Estamos de volta com o Raio X e o destaque de hoje é a Semana da Comunicação realizada aqui na Estácio Friburgo no final de outubro. E olha só, Paula, você vai falar pra gente agora qual é esse conceito novo que a gente aborda aqui no programa. Então, Felipe, a gente vai descobrir o que é live marketing. Descubra na reportagem de Andressa Brauer, realizada com a publicitária Débora Tenka. A palestrante dessa quarta-feira foi a publicitária Débora Tenka. Ela começou a carreira em São Paulo, onde morava, e já prestava serviço para grandes empresas, participando de eventos de nível nacional. Em 2009, se mudou para o Rio de Janeiro e no ano seguinte fundou a sua empresa, a Fino Trato. Live marketing foi o tema da palestra. Débora procurou mostrar, através de slides, fotos e vídeos, a importância da interatividade. Explicou que o live marketing é o contato direto com o público. Esse conceito acaba sendo novo, até porque ele conseguiu de uma maneira diferente do que a gente tinha antes, quando a gente falava em marketing promocional, ou ações promocionais, ou below the line, ou sabe Deus o quê? a gente não deixava exatamente claro aonde a gente atuava. E o live marketing, eu acho que acaba deixando mais claro isso. Ou seja, tudo que é ao vivo, tudo que interage com a pessoa e que gera engajamento, emoção, resposta imediata, interatividade, interação, tudo isso é live marketing. Durante a palestra, Débora mostrou um pouco do portfólio da sua carreira. Trabalhou para grandes empresas. Alguns eventos reuniram mais de 1 milhão de pessoas. Ela contou como é planejar eventos tão grandiosos. A pré-produção é super, super, super importante em todo o processo de live marketing. Eu falei um pouco disso até na palestra, nas respostas ali, porque você tem todo o processo de pré-produção, que é tentar entender como as coisas funcionam, como elas podem funcionar, como elas podem não funcionar. Então é o mundo ideal, como ela deveria funcionar, como elas podem funcionar hoje com as restrições que se apresentam por tempo, por espaço, por dinheiro, por, enfim, por N coisas. E como elas podem também dar errado, não funcionar. E isso é importante. A importância do plano B, exatamente. Sim. Entender aonde as coisas podem dar errado. Andressa Brauer, para a Rádio Estação. Não teve a chance de assistir a esta palestra? Confira aqui os principais destaques. O caminho de quem trabalha com live marketing hoje é um caminho que vem pela publicidade, né, normalmente, agora que a parte toda de formação está sendo uma formação mais específica, vamos dizer assim, em termos de live marketing. Live marketing é um termo novo, vamos dizer assim, né? Todo mundo está falando de live marketing agora, mas a disciplina, a forma, a ferramenta já existia e a gente já trabalhava com ela há algum tempo. Mas como é que a gente definiria live marketing assim, a queima-roupa, num primeiro momento, de uma maneira fácil? Live marketing é o que acontece aqui e agora. A Tim queria ligar o nome dela ao pioneirismo do sistema Android, quando em 2009 foi lançado o sistema Android. Então, o desafio era criar uma ação que acontecesse simultaneamente em 6 cidades. E a nossa solução para isso foi não trabalhar, por exemplo, com eventos, e sim trabalhar com engajar o target que eles queriam, né, que são as pessoas mais novas, os formadores de opinião, quem parte na frente, né, os trendsetters, que a gente chama, eles queriam engajar esse target e a gente resolveu fazer isso através de um game interativo. Aí já partindo para 2010, caminhando um pouco mais. Um ano depois, eu saí da Rio 360 e abri a Fino Trato com a minha sócia, que é a Tamara. A gente resolveu abrir a nossa agência porque a gente acha muito, muito, muito importante o processo de formação de marca para as empresas. Isso é um processo crítico, isso é onde as empresas efetivamente fazem dinheiro e compõem um patrimônio. Eu imagino que agora, com todos os prêmios que você já ganhou, que a sua empresa já ganhou, deve ser um pouco mais fácil para captar cliente, mas ainda mais para esse conceito de live marketing. Mas antes disso, era mais difícil captar cliente? Até no filme que a Ampro fez, né, a Associação de Marketing Promocional fez, com essa coisa dessa adesão a que a gente, né, todo o mercado fez em cima desse termo, né, do novo termo do, né, do live marketing, nesse filme ele fala um pouco isso. É difícil também, o que se busca muito é novidade, né? Os clientes querem muita novidade. Às vezes, você não precisa de uma grande novidade, você precisa de alguma coisa que pode até ter sido feita já alguma vez, mas ela precisa se encaixar como uma luva. Você está de carona com a Rádio Estação. Paulo, e olha só, no mundo onde as pessoas estão cada vez mais conectadas na internet, a mídia impressa tem o desafio de sobreviver e se adaptar às inovações tecnológicas. Pois é, Felipe, sobre este assunto que a equipe do Jornal A Voz da Serra discutiu durante a palestra da Semana da Comunicação. O mês acabou com chave de ouro, mas a Semana da Comunicação ainda não. Na noite dessa quinta-feira, o segundo palestrante foi Gabriel Ventura. Ele esteve acompanhado de sua mãe, herdeira do jornal A Voz da Serra. Durante a palestra, Gabriel falou sobre os desafios de um novo jornal. No mundo inteiro, a circulação de jornais tem crescido. Fora em 2010, quando parece que realmente caiu em todos os lugares. Mas predominantemente esse crescimento é baseado no crescimento da China e da Índia. No resto do mundo, o jornal impresso sim está caindo. Gabriel morou 10 anos no exterior, tem uma visão ampla de mercado e apresentou alguns gráficos para ilustrar suas ideias. Durante a palestra, falou sobre o desafio da mídia impressa, a respeito do crescimento da internet e das novas fontes de notícia. É difícil, principalmente no nosso caso, pelo fato de estarmos canibalizando o nosso próprio público, porque o jornal nada mais é do que uma extensão do que é o jornal impresso. Então temos que mudar isso. Mas em geral, no mundo, eu particularmente tenho muito mais hábito de ler jornal até na internet do que impresso. Com a percepção da necessidade de inovar o jornal, Gabriel revelou algumas alterações que o jornal vai sofrer no próximo ano. Uma das mudanças provavelmente será a criação de novos cadernos para atender essas áreas mais distantes, porque ela tem um público-alvo distinto do jornal da Voz da Serra e eles são meio deixados de lado. Não são, porque cobrimos sim essas áreas, mas acontece muita coisa lá e o que acontece em Lumiar não necessariamente importa para o pessoal do centro. Então vamos tentar fazer essa ponte entre as duas coisas. A palestra foi finalizada com uma boa notícia. A Universidade Estácio de Sá, Campus Friburgo, fechou uma parceria com o jornal A Voz da Serra. Alguns alunos serão contratados como estagiários. A gente quer inaugurar esse momento de estágio no jornal porque a gente entende que é um momento de renovação também do jornal. Então, é uma oportunidade para os novos alunos que estão se formando, mas também é uma grande oportunidade para nós que convivemos com gente jovem, com outras ideias. E, por isso, a gente procurou a universidade para fazer essa parceria. Andressa Brauer, para a Rádio Estação. E olha só, esse assunto é bastante interessante e é tema de muitas discussões. Confira os principais momentos desta palestra que ainda contou com a presença da diretora do jornal A Voz da Serra, Adriana Ventura. Estar hoje na direção do jornal é uma situação... Eu já estava trabalhando com meu pai, que eu tinha tido algumas tentativas, dessa vez eu já estava no jornal há 2 anos, na parte comercial, sem poder fazer nenhum muito avanço. Meu pai tinha 82 anos, a gente não pôde muito avançar em nenhumas inovações. Eu estava, né, ligado ao meu pai e com o falecimento dele foi a oportunidade de a gente poder fazer algumas mudanças no jornal. O declínio da indústria não é só do jornal, são das outras mídias também. A TV aberta, a TV fechada também vem sofrendo com isso. O jornal, por acaso, é um dos que está caindo menos. Muita gente nem sabe disso. Então, estão todos caindo, mas o jornal menos. Então, talvez não seja o fim. Somos o jornal de interior, né? Então, o que realmente afeta o mundo... vai nos afetar, mas ao mesmo tempo estamos um pouco insulados de tudo que acontece. Temos, vamos dizer, 10 anos aí até que tudo aconteça. Cada vez mais vai se acelerando com o advento da internet e de mídias sociais, etc. Temos que buscar sempre estar na vanguarda do que está acontecendo na indústria. O importante é saber que o passado, o jornal é o que é, porque tem anos e anos de credibilidade, foram construídos há muito tempo com muito suor. Então a gente não pode esquecer isso e mudar da noite para o dia, tentar ser outra coisa. Mas como a gente consegue fazer isso? Manter o que é o do passado e ao mesmo tempo se modernizar. Acho que esse é um dos grandes desafios que temos no momento. queremos chegar no ser um jornal moderno, que continue dando notícia para todo mundo, que tenha credibilidade e a influência que tem na cidade. O jornal está cada vez mais focado no público mais velho, porque os jovens realmente têm caído, a uma estatística que eu tenho que a leitura de jovens nos últimos 2 anos caiu 16%. E porque esse público está migrando para a internet e para esse long tail, que é a expressão de 600 milhões de sites. Então, você acaba indo para um desses. Semana de Comunicação, Estácio Nova Friburgo. Paula, e o carro é uma das grandes paixões do brasileiro, não é mesmo? Exatamente, e existem tantos modelos que a gente fica até meio perdido na hora de escolher. O Mundo em Quatro Rodas foi abordado pelo jornalista Fernando Miragaia durante a Semana da Comunicação da Estácio Friburgo. Confira os desafios do jornalismo especializado na entrevista que fizemos com o editor do Caderno Carros do Jornal Globo. Como que a gente pode diferenciar um comentarista de um jornalista especializado? O comentarista, ele faz uma análise bem mais crítica e independente do factual do que um jornalista especializado, né? Jornalista especializado está atrelado a um fato, atrelado a um assunto, a um gancho de uma matéria, né? O comentarista não. O comentarista, ele pega aquele fato e disseca com uma opinião mais pessoal. Então, ele faz uma análise mais pessoal do assunto, entendeu? Então, acho que isso difere muito. A gente tem bons comentaristas no setor, Fernando Calmon, Bob Sharp, que são pessoas da velha guarda que a gente brinca, mas são profissionais excelentes, excepcionais, prestigiadíssimos e muito bons, que são comentaristas desse setor e que eu sempre sugiro a leitura deles, porque eles têm uma visão peculiar da indústria automotiva, dos lançamentos e dos carros. Pois é interessante também a gente falar da criatividade que exige, né, de jornalista trabalhar num segmento como é o setor de carros, num jornal impresso. Queria que a gente falasse então sobre essa questão da criatividade. É importante ser criativo. Eu nem falaria só de jornalista sobre que cobre automóveis, tá? Acho que é importante você ser criativo, como eu falei, né? Para fugir do lugar comum, daquele lead muito quadrado, muito previsível, porque aquilo o nosso leitor já leu em algum site. Então você tem que investir numa coisa mais analítica, num gancho mais interessante para atrair o teu leitor. É nessa criatividade. Você pode partir de situações do dia a dia. Eu já comecei matéria falando da revolução cultural de Mao Tse-Tung para situar a situação dos carros chineses aqui no Brasil. Como já falei, de uma esperança que tinha entrado num centro para começar a matéria desse sedã da Nissan. Porque se você começar com aquela coisa de que foi lançado ontem um carro, o cara não vai ler. O que é o Fernando Miragaia no jornalismo? Nossa, falar em terceira pessoa assim eu não gosto não, mas eu sou um cara apaixonado por carro antes de tudo, sou apaixonado pelo jornalismo e apaixonado por carro. Gosto muito do tema, gosto muito do assunto automóvel, respiro isso dia a dia, entendeu? E sou um leitor compulsivo também, então eu gosto muito de ler. Leio menos do que eu desejaria hoje em dia, porque a vida é atribulada, você tem muito evento, você tem suas matérias para bater, você tem pautas para pensar, você tem cadernos para fechar, você tem textos para fechar e filho para criar também, né? Então a gente queria ler mais do que eu poderia hoje. Este tema rende muitas pautas e a criatividade do jornalista é o principal aliado para garantir uma boa matéria. E está na hora de conferir o clipe com os principais detalhes da palestra. Tem várias segmentações no jornalismo que são altamente exploráveis. O legal é que você, no jornalismo, te dá essa possibilidade. Você, claro que o jornalista tem que saber um pouquinho de tudo, mas naturalmente a carreira de vocês vai levar para uma especialização. Vocês vão se especializar em alguma coisa, é claro que vocês podem se identificar, ou a própria carreira de vocês mostrar um caminho legal para uma certa editoria que vocês vão se especializar. Jornalismo automotivo é um mercado bastante segmentado, específico, mas com vasto campo de trabalho. As perspectivas são positivas porque a indústria automotiva no Brasil está crescendo muito. Depois da crise financeira de 2008, o Brasil é um dos poucos mercados de automóveis que cresce significativamente, junto com China, claro, que cresce muito. O ritmo de publicações, tanto impressas quanto digitais, tem acompanhado muito esse movimento. Em jornalismo segmentado, para você fugir do lugar comum. Porque acaba que muitos outros veículos acabam meio caindo na formulazinha de lançamento, lançamento, lançamento, e isso acaba afugentando o teu leitor. Então, sempre bom ser criativo, propor pautas, tá? E uma coisa que eu sempre alerto aqui, especializado sim, alienado não. Não é porque eu cubro automóveis que eu não tenho que saber que os Estados Unidos está espionando o mundo inteiro, que eu não tenho que saber que há um debate acalorado sobre biografias autorizadas. Vocês vão se especializar naturalmente. Isso é importante para vocês, mas é sempre importante vocês se manterem abertos a outras editorias, a outros campos de trabalho, porque o jornalismo é fascinante por isso. Ele te dá a oportunidade de trabalhar em rádio, em TV, internet, em jornal, em revista, em assessoria de imprensa, que aqui eu nem citei, mas assessoria de imprensa a gente tem. Cada marca, hoje são 42 marcas de automóveis em atividade no país. Ou seja, cada uma delas tem uma assessoria de imprensa com pelo menos 4 pessoas. Aí vocês veem um campo de trabalho que tem também. Semana de Comunicação, Estácio, Nova Friburgo. Felipe, a criação de games em 3D é um assunto que gera muita curiosidade, não é mesmo? Muita curiosidade, e eu realmente estou muito curioso para ouvir o que o publicitário David Lindgren falou no evento que encerrou a Semana de Comunicação. Confira a reportagem de Ana Clara Lopes. A Semana da Comunicação também abriu espaço para um tema atual, a tecnologia em terceira dimensão. O publicitário David Lindgren abordou a modulação em 3D para os alunos dos cursos de publicidade e jornalismo. O palestrante destacou que a novidade pode também estar presente nas telonas. O cinema hoje já é tomado por esse mundo. Vou pegar o exemplo do filme Avatar. Foi praticamente feito em todo em 3D. Foram poucas locações reais, né, físicas, poucos atores trabalharam. Foi mais voltado para a área de 3D. Foi um filme totalmente feito em 3D, né, como Beowulf. Beowulf foi feito todo em 3D, com característica de atores que a gente conhece, como Brad Pitt, Angelina Jolie. E hoje não existe cinema se não tiver animação em 3D. O desenvolvimento da tecnologia no Brasil é uma realidade, mas muitos buscam capacitação no exterior. Davi acredita na ascensão do 3D e espera que os profissionais fiquem no país. Existe um mercado em 3D no Brasil em ascensão. Existem profissionais que eles adquirem conhecimento e vão para fora do Brasil. Existem muitos que ainda estão aqui no Brasil, de certa forma, ganhando dinheiro, realmente se tornando conhecido. Mas hoje a grande demanda está sendo fora do Brasil. A gente espera que os nossos profissionais fiquem aqui, né, e que a gente possa também se tornar uma referência. Se não me engano, tem alguns municípios que estão trazendo, por exemplo, a gente tem a vinda da Microsoft com o Xbox para o Brasil, sendo fabricado no Brasil. A gente acredita que venha a Ubisoft ou outras empresas que queiram, até porque a gente tem uma grande quantidade de profissionais com muita criatividade, com muita capacidade. Ainda de acordo com o Davi, o investimento inicial é pequeno, mas o desenvolvimento tecnológico é natural. Você pode começar com uma máquina realmente que a gente chama aí, né, uma máquina com 4 gigas, um HD de 1 tera, mas no decorrer do trabalho você acaba realmente tendo que melhorar seus softwares, os seus hardwares para poder estar trabalhando, realmente tirar todo o proveito que o programa pode te dar. Reportagem Ana Clara Lopes. E olha só, tá na hora de acompanhar o clipe com os principais momentos desta interessantíssima palestra. Eu sou formado em designer gráfico, web designer, animação em 3D, trabalho com programação. Desde 2001 eu trabalho nessa área, né, na área de artes gráficas. Eu comecei realmente nos primórdios, quando o pessoal ainda imaginava o web designer. Eu trabalhava com Flash, fazia aqueles sites em Flash, quando ia hospedar era uma tristeza. Né? Para quem pegou essa época, a internet era aquela lentidão, a gente não conseguia. Você fala em 3D hoje, você fala tanto no segmento industrial, como a gente fala no segmento de entretenimento, do comércio em geral. O 3D hoje, ele está sendo aplicado em todos os segmentos que a gente vê, seja na publicidade, realmente seja no setor de venda, né, de imóveis. Então hoje o 3D está ocupando espaço. Trabalho muito com 3D Max, trabalho com Maya, mas basicamente com o 3D Max, porque ele é mais completo. Completo em que sentido? Ele é completo tanto para a área de entretenimento, como ele é completo para a área industrial. Se eu tiver que fazer uma plataforma de petróleo, fazendo perfuração, com todas as animações para fazer uma projeção, se eu tiver que fazer um prédio com carro entrando, as pessoas andando, trabalha com fluido, no caso com chuva.